Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora para o mundo através da internet, através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. E vem trazer também as leis morais e conhecimento sobre a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Ivanilde Espósito Mancini. Manzini Espósito, ao contrário, né? E o tema de hoje é velho ou idoso, né? Porque hoje é o Dia Nacional do Idoso, né? É, vamos conversar sobre isso. Ligue para nós, você que é idoso, né? Ligue aqui para fazer até sua reclamação, né? Que às vezes fala, o que adianta reclamar para eles? Para nós não pode ser que não adianta, mas muita gente está escutando, pode ser que ouça a sua reclamação também, né? Mas pode ter certeza que você nem precisa reclamar, porque nós vamos reclamar tanto aqui que a gente já reclama por vocês. A gente quer que vocês escutem e participem do programa, dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta aqui para a nossa irmã Ivanilde, que há muitos anos trabalha com a terceira idade e tem muito para contar para nós, para conversar conosco aqui um pouco. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Participe também das nossas mídias sociais, do nosso Facebook, do nosso WhatsApp, do nosso Instagram. E aí o Rodrigo vai falar para vocês aqui como que vocês acessam melhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Ivanilde. Bom dia para você, nosso querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado e pode escutar no podcast, no nosso site, portal vivenciaespirita.com.br. E se entrar lá hoje no site do Vivência Espírita, vai estar tudo rosa. Por que vai estar tudo rosa? Vocês vão até... Porque estamos em outubro, e outubro é outubro rosa, por causa da luta do câncer de mama, né? Então a gente estava no setembro amarelo, agora a gente está no outubro rosa, depois vem o novembro azul, né? Então o Vivência Espírita aí apoiando vocês nesse... também no outubro rosa. Então entre, ligue para nós, a gente vai definir a pergunta para sorteio. A gente vai falar sobre a melhor idade aqui, né? Mas mande perguntas, entre aqui, poste no Facebook ou no WhatsApp e coloque e vai interagindo, a gente vai lendo e vamos sortear dois livros no final do programa. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Sônia do Jefa. Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. como esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio, que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de Teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que Tua Mãe seja a Mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de Teu amor e na qualidade de Teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e, beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Tema do dia. O tema do dia de hoje é velho ou idoso, em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, que é o dia 1º de outubro. Antes era dia 27 e depois, através de uma lei do presidente Lula, mudou-se para o dia 1º de outubro. E nós estamos aqui com a Ivanilde, que trabalha com idoso há muito tempo, e ela não é idosa, né? Ainda. Ainda não é idosa, mas vai chegar lá, né? E ela trabalha muito com os idosos lá da COAL e também só da COAL, né? Não, nós temos idosos lá na tenda também. Na tenda também, de Umbanda, né? Ah, então, aí, vamos falar sobre velho ou idoso. Ivanildo, o que, que você pode dizer para os nossos velho ou idoso? O que é velho e o que é idoso? Primeiro, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. Sou agradecida de estar aqui, podendo trazer um pouquinho da nossa experiência quanto está convivendo com os idosos. É um aprendizado. Na verdade, é o seguinte, dia 27 até 2006, o dia 27 se comemorava o dia do idoso. Aí, é o dia também de Cosme e Damião. Isso. Aí, a partir do, aí foi a partir da lei 11.433, foi instituído o dia do idoso para 1º de outubro. Para que essa lei foi instituída? A partir também para comemorar o Estatuto do Idoso. Para nós refletirmos também, né? Nós podemos, para a gente poder refletir quais as dificuldades dos idosos, né? Quais as dificuldades que nossos idosos estão passando, para que nós possamos ter um olhar para esses idosos e podemos, principalmente, termos um alerta que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2025 no planeta haverá mais idosos do que crianças. Então, é um alerta para que nós... Parece que está longe, né? Mas nós já estamos em 1900... Nós estamos já em 2017. Então, nós temos que realmente estarmos atentos a essa colocação. E é um dado interessante que eu gostaria de estar colocando. De acordo também com o IBGE, do censo de 2010, a região sul e sudeste apresenta maior número de idosos. Enquanto a região nordeste ainda tem uma população jovem. Interessante, eu achei interessante. Agora você quer que eu fale a diferença entre idoso... Isso, sim, nós vamos relatando os dados históricos, sim. Né? E também vamos misturando aqui as coisas, né? Sim. O que é o velho? Como nós somos seres que estamos em eterna construção, porque somos seres que estamos aqui nessa terra ainda aprendendo, o idoso é aquele que não... Idoso é aquele que participa, aquele que se importa ainda, que ainda não perdeu o brilho nos olhos, aquele que ainda tem planos, aquele que ainda ao final do dia, no outro dia, ainda tem planos e tem coisas a realizar. Idoso, esse é o idoso. O velho, ele não precisa ter 60 anos. O velho é aquele que chega no final do dia, como diz bem, né? Chega no final do dia, não acho que não tem mais nada para realizar. Então, nós precisamos prestar atenção. Quem é idoso e quem é velho? Com respeito a todos, com certeza. Então a gente pode falar de maturidade também, né? Sim, com então, certeza. Assim, a maturidade, ela não é... Ela é definida pela quantidade de aniversários ou não, por exemplo? Porque se você tem uma idade espiritual também, né? Sim. Então, assim, a pessoa, da forma que você falou, a pessoa se sente velha, mas tem... Se a gente for ver, o nosso espírito é milenar, né? Sim. Então, a gente tem uma referência, se a gente for trazer para o Espiritismo, sim, a gente tem uma referência que todos nós somos velhos, então. Aí, nessa colocação, sim. Na colocação, vamos dizer assim, das primaveras e das estações que cada um chega aos 60, aos 70, aos 80 anos, nós podemos dizer que é de acordo com como ele se coloca na sociedade, né? Como ele se coloca na sociedade? Ah, já tenho 60, 70, já fiz tudo, não tenho mais nada para fazer. Então, se nós somos seres que estamos aqui em evolução e em construção, nós não podemos nos sentir dessa maneira. Mas muitos sentem, nós temos o respeito a todos. Não importa se é na maturidade, se é na velhice. Mas, só nessa colocação que o Rodrigo fez, vamos só fazer uma análise também da população do mundo. Né? Uhum. É só ver o mundo do jeito que está que a gente vai ver que não tem idoso. É todo mundo novinho ainda. Porque só troca os pés pelas mãos. Sabe? É pouca gente que tem lucidez dentro do mundo. Quando você vai ver do lado espiritual, quando você vai ver do equilíbrio espiritual, né? Da evolução espiritual. O que acontece no mundo hoje, de tudo quanto é bagunça, de tudo quanto é revolta, de tudo quanto é guerra, de todas essas coisas, é próprio do espírito novo ainda, é próprio do espírito que não amadureceu, é próprio do espírito que não evoluiu. Porque se nós já fôssemos evoluídos, nada disso estaria acontecendo mais, a gente já estaria totalmente regenerado. Então, a grande maioria do mundo hoje ainda é novo, né? E o novo é desse jeito mesmo, o novo está aprendendo. Como o novo está aprendendo, faz muita coisa errada. Está em construção. Está em construção, exatamente. Também não é, como é que se diz, nós estamos dizendo o errado, mas não é o errado por, no sentido de querer ser. É no sentido de ainda não ter conseguido vislumbrar ainda uma luz que a gente possa melhorar de fato. Quando a gente fala, quando o Rodrigo fez a pergunta, eu sei que ele está fazendo uma colocação do nosso ciclo, talvez, de pessoas que a gente já conhece, que já são espíritos mais antigos, que já são espíritos que já amadureceram. Mas quando a gente olha para o mundo, se a gente olhar para o próprio Brasil, a gente vai ver que o Brasil não é só novo, porque foi descoberto não, que eu não gosto de falar que foi descoberto, que foi invadido em 1500, né? Não é por causa disso, é por causa que os espíritos que estão aqui são novos ainda mesmo, né? São espíritos que estão em evolução e precisam atingir um ponto para a gente mostrar, ó, realmente agora nós somos espíritos maduros, espíritos idosos, espíritos que estão conseguindo saber fazer o que tem que fazer mesmo realmente para nós evoluirmos melhor. Bem, Ivanilde, por exemplo, no caso dos idosos, você não acha que existe muito preconceito no Brasil com várias taxas? A pessoa é porque é pequeno, não sabe nada, o pessoal acha que criança é ignorante, depois acha que a juventude é rebelde, tudo coisa de preconceito. O idoso já não serve mais para nada, né? Porque o Brasil tem essa mania de achar que porque o idoso não serve mais para nada. E se esquece que o idoso tem tanta experiência. Eu, por exemplo, posso dizer para você que eu me considero como pessoa bastante experiente e hoje eu me dou ao direito de falar aquilo que eu penso e aquilo que eu quero. E porque a maturidade, que é o que o Rodrigo tinha falado, ela vem com o tempo também, né? Mas para a maturidade há necessário a gente também ter que aprender, né? Eu estava ouvindo o professor Ney, viu? Ele veio falar comigo, professor, ele também me chama de professor. Eu fui numa palestra de um pastor, e ele chegou lá no meio da palestra e falou, você sabe qual é a causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas besteiras que fazemos na vida? Qual é? todo mundo, é o diabo, é o satanás, é isso aqui, falando mentira, não é nada disso. O que causa grande os nossos erros e os nossos pecados é a nossa ignorância. Nós precisamos melhorar e sair dessa ignorância que nós temos. E o que você acha disso? Nós somos muito ignorantes, inclusive com relação a idosos? Com todo respeito a todos, ignorante e de ignorar o conhecimento. Porque quando nós olhamos para um idoso, quando nós olhamos para uma cabecinha branca ou por linhas já de expressão de idosos, nós podemos reconhecer ali a sabedoria daqueles que chegaram primeiro que nós. Sim. Nós não podemos desconsiderar isso nunca. Essa é a maior faculdade, é a faculdade da vida. Existe sim, mas nós temos que desmistificar, sim, e temos que trabalhar e temos que cada vez mais dar vez e voz àqueles que chegaram primeiro que nós. Tá. Outra coisa interessante, por exemplo, nós somos da doutrina espírita, muitas pessoas que nos ouvem não são espíritas, mas na doutrina espírita nós temos a evangelização infantil, que é um trabalho que se faz, não é um trabalho de ficar ensinando religião, não, não é? É um trabalho que se ensina moral para as crianças, dentro da doutrina espírita, e nós temos também as pré-mocidades, nós temos as mocidades espíritas. Talvez o lugar melhor para se falar de idoso fosse nesses locais, né? Fosse começar, que nós começássemos a falar do idoso na evangelização infantil e na mocidade. Quando nós estamos aqui reclamando que o idoso sofre preconceito, que o idoso não é compreendido, que o idoso está sofrendo, todos os idosos já foram crianças, já foram jovens. Sim. Então, todos os idosos têm sua parcela de culpa no padecimento que está acontecendo hoje ainda com o idoso. Então, nós vamos arrumar o problema do idoso é na infância e é na juventude. Porque se a gente crescer a infância e a juventude com um conceito real do que realmente é ser um idoso, nós vamos ter um idoso normal, um idoso sem preconceito, sem sofrer preconceito, um idoso bem amparado, porque ele aprendeu isso desde criança, né? Quer dizer, a gente tem que acertar as coisas. Quando a gente fala que a gente tem que acertar o mundo pela educação, a gente acerta qualquer coisa na vida pela educação. É começar a educar as nossas crianças. Então, a gente vai na evangelização infantil, só se vê falar de criança. A gente vai na mocidade, só se vê falar de mocidade. Quando, na realidade, a gente já devia estar projetando isso também para frente. Já devia estar projetando isso. Olha, eu sou criança hoje, mas amanhã eu vou ser igual ao meu avô. Eu sou jovem hoje, mas amanhã eu vou ser igual ao meu pai. A palavra então, hoje de ordem é intergeracionalidade. O que seria intergeracionalidade? É misturar. Uhum. Que nós fazemos? Nós misturamos os idosos com as crianças, sim, e com os jovens nas atividades que nós realizamos no fortalecimento de vínculos na qual. Exatamente para isso. Para que nós possamos ter essa contribuição tanto da criança quanto do jovem e quanto do adulto. Só que nós também não podemos esquecer que muitas vezes, realmente, nós é que educamos essas crianças que vão ter preconceito lá na frente. Mas nós não podemos esquecer e lembrar essa criança que esses idosos já tiveram muita paciência com essas crianças. Sim. Nós mesmos, se lembrarmos dos nossos avós, quanto de paciência os nossos pais, nossos avós tiveram conosco. Então, mas ele só aprendeu, Ivanildo, a saber que alguém tem que ter paciência com ele. E não ele ter paciência com os outros. Então, é isso, tem que inverter a situação. Ele fala, você tem que ter a paciência com o outro. Sim. E a gente consegue ensinar isso para as crianças. Consegue, né? Consegue. Porque é igual aquela frase, tolerância é bom demais quando os outros têm comigo. Sim, né? Sim, maravilhoso. É isso. Agora, para mim ter com os outros, eu já fico pensando, sim, duas vezes para mim ter tolerância com os outros. Agora, quando tem tolerância comigo, que legal que é. Está correto. Mas o que nós precisamos aprender é não ser preconceituosos, porque a gente passa esse preconceito, desde criança a gente aprende uma série de coisas que depois vem estourar quando nós estamos aí nessa idade. A gente vê os jovens, tem jovem que acha que não vai ficar velho. E tem aqueles que estão na idade dos 30, né, dos 40, dos 50, dos 60, que acham que não vão ficar velho. Uhum. E eles se enganam com isso daí, porque o tempo para os idosos passa muito mais rápido do que quando a gente é jovem. Né? Eu espero que eles não fiquem velhos, que eles fiquem idosos, que não percam o brilho dos olhos, sim, não fiquem prisioneiros de si mesmo, não acho que já são seres terminados e que ainda tem muito a se fazer, porque nós temos muitos exemplos aí. Eu acho que você foi muito legal, Rui, quando você falou assim, eu acho que tem jovem que pensa que não vai ficar velho. Eu acho que não tem jovem, todos acham que não vão ficar velho, todos. É sem exceção, porque na hora que o cara souber que ele vai ficar velho, ele começa a ver coisas diferentes. É isso que eu estou falando desde o começo. E nós que estamos, de alguma maneira, se dirigindo para a criança e para o jovem, tem que colocar isso na mente deles. Olha, pessoal, vocês vão ficar idosos, né? Vamos. E se a gente ensinar eles a ser idosos, com certeza eles não vão ter preconceito. Aqui, viu, Jorge? Nós trouxemos aqui, tanto eu como o Ivanildo, trouxemos esse livro aqui, olha. Eu acho que é muito importante para que as pessoas aprendam. Aqui está dizendo, o processo de envelhecer deve fazer parte de nossas vidas e não faz parte das nossas vidas. Parece que quer... que não quer saber de ficar velho, né? E ela deve fazer parte da nossa vida, saber envelhecer. E não está fazendo. É como a gente falar da morte. Tem gente que você não pode falar da morte, que ele não fala disso para mim. Mas o que acontece? A morte vai chegar inevitável. Um dia. É inevitável. Se assusta quando chega a hora, né? O cara morre e depois fica com raiva. Aí deve dar trabalho para gente, você de espírito. Né? Ou você vai envelhecer ou você vai morrer. Sim. Né? Então, que use as duas, bem usado, né? Que seja assim, de uma maneira que faça valer a sua idade, cada minuto nessa terra. Claro. Né? Até chegar a sua hora realmente de ir. E tem muitas ideias ultrapassadas sobre o idoso. Você acha que tem muitas ideias ultrapassadas sobre o idoso? Com certeza. As pessoas acham que o idoso, ele já fez, ele já contribuiu com a sociedade, agora ele não precisa fazer mais nada. Ele na verdade, ele se torna prisioneiro de si mesmo. Né? E quando o idoso, na verdade, eu repito, ele tem muito a colaborar ainda com a sua experiência de vida. Nesse país como o nosso, que falta educação, já pensou se os idosos resolvesse passar toda a sua experiência para essa juventude que está aí sem eira nem beira, que não tem emprego, não tem profissão, não tem estudo, aquela famosa idade do nem, como é que é? Do nem-nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Já pensou se resolvesse esses idosos passar todas essas experiências para esses jovens que estão iniciando? Então a gente vê que está faltando os idosos também se mexerem. Falar, vamos fazer uma mudança nesse nosso São José dos Campos, nessa nossa sociedade? Ia virar um Japão. É isso. Ia virar o Japão. É, o Japão é exemplo. Em termos de evolução. Porque se você for olhar, o que é mais lógico? Qual é o objetivo da educação? É você pegar uma experiência anterior para a gente poder não perder tempo tendo que reaprender, por exemplo, botando a mão no fogo, né, vamos dizer assim, para aprender que machuca. Uhum. Então, os idosos, eles têm uma quantidade de sabedoria, mesmo que seja nessa vida, né, vamos dizer, nessa encarnação, que se a gente parar e poder absorver isso, quem se liga com isso, vamos dizer, os jovens, falando na linguagem do jovem, vai perceber que ele vai evitar muitos erros. Né? E foi isso que o Japão fez. Ele conseguiu se reconstruir depois de uma guerra, né, que foi todo destruído, né, em 10 anos e transformar numa potência que ele é. Rodrigo, não sei respeitando os idosos. Eu não sei se ainda acontece, mas no Japão eles colocaram lá no palácio banquinhos e os idosos é que reconstruíram os jardins, os palácios. Foram os idosos. Sim. Então, o que nós temos aqui, na verdade, hoje, aqui falando para os idosos, é que eles não percam interesse pela vida, que eles sejam raiz, que eles se alimentem, cada dia. Cada dia eles se aprimorem, que eles busquem, né, estar atualizado. Ah, mas eu não sei mexer no Face, eu não sei mexer no celular. Mas fique atualizado, se atualize. Né? Ele não sabe, mas pode aprender. Pode aprender, então. Aí é que está, por isso que nós falamos, que nós estamos em construção. Que o idoso não deixe de aprender. Porque quando ele deixa de aprender, ele é velho. Que eu comentei aqui em off, né, que o meu avô, estava com 80 anos, não sai do Facebook. Não sai do Facebook. Ele sempre, eu posto as coisas, ele comenta. Então, eu acho muito legal ele sempre estar lá com as tecnologias. Está lá, não sabe mexer muita coisa, mas ele vai lá tentando e vai... e vai funcionando. Deixa eu comentar aqui no Facebook Live, agradecer a audiência de vocês. A pergunta também, viu, que nós precisamos fazer. Sim, a gente vai definir ainda a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear dois livros, né? Mas participe, mandem aqui pergunta, a gente vai lendo e passando aqui para Ivanilde. Agradecer aqui o pessoal que está entrando, mandando bom dia, o Edivaldo Marques, a Sônia Santos, a Suzana Martins, Vandans, a Nádia Narcisa Badir, mandou um bom dia, amigos queridos do Vivência Espírita, que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas, um excelente domingo a todos nossos irmãos. Aureliose Máximo, Rosângela Costa, a Dolly Cassal, mandou um beijo a todos. Aqui a Bárbara Cristiane também entrou, mandou um bom dia. Ivanilde, te amo e tenho um orgulho muito grande de conhecer você e esse trabalho maravilhoso que você sempre se propõe em fazer na Casa Coal. Jesus lhe dê sempre muita energia e perseverança na caminhada. Legal, né? Faço o que amo, amo o que faço. Obrigada. Só passar que tem bastante interagindo, mas tem só mais um aqui, que é o Lúcio. Esse aqui ele passou uma outra coisa aqui. Ah, tem a Ivone Moreira, a Michele Santos está aqui também participando, a Cláudia Oliveira, lá da tenda de Banda Mãe Maria. Obrigado por compartilhar, falou que compartilhou o vídeo. Se vocês estiverem gostando aí no Facebook... Compartilhou mesmo. Beijo, Claudinha. Compartilha aí, se está gostando, compartilha para ajudar a levar essa luz a todos. A Irene, lá de Santos, tá, entrou aqui também, mandar um abraço pro Gustavo, meu primo. O Aécio César, colunista, ele do Vivência Espírita, manda bom dia a todos do Vivência. A entrevistada Ivanilde, um ótimo assunto a ser compartilhado por todos nós. Tá dizendo aqui a Irene, lá de Espírito Santo, ela tá aqui mandando um beijo, diz que o Gustavo tá mandando um beijo. Então, legal, obrigado. Eu até estava assistindo ontem, a palestra ontem foi maravilhosa, né, do André. Teve bastante gente lá na obra social Célio Leno, né? Então, foi bem legal e bastante gente assistiu pelo Facebook Live também e pela rádio online. Eu assisti. Então, você assistiu? Assisti, sim. Foi bem legal, muito, né? Foi muito, muito, muito bom. Foi excelente. Foi muito boa a palestra, né? Então, agradecer a participação de todos vocês. E pedir para continuar participando aí, continuar mandando perguntas ou pelo WhatsApp. O Antônio Bessa também já está ligado aqui, o Marcelo também está ligado aqui com a gente, mandando bom dia. E vamos continuando então o assunto de hoje. Mas vamos para os nossos comerciais, né? Para os nossos patrocinadores. Isso, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Vamos colocar aqui a música com a Célia Tombly, Amor Além. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Quando anoitece e a passarada volta ao ninho e a lua aparece iluminando meu caminho, a alma em prece esquece a dor que eu espinho fica numa haste onde a rosa é o destino. Então eu sinto um cantar no coração, a dor não me amola, não, esperança vai. Uma paz que eu nem consigo explicar, mas que deixa o coração com vontade de amar. que eu nem consigo explicar, mas que deixa o coração com vontade de amar. É uma paz que eu nem consigo explicar, mas que deixa o coração com vontade de amar. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui defendendo o tema velho ou idoso, com a nossa querida amiga Ivanilde Espósito, que é assistente social, é voluntário lá no COAL, na Casa de Oração Amor e Luz, e também na tenda de Umbanda Mãe Maria, fazendo um trabalho maravilhoso com os jovens, com os idosos, e mais 17 bairros que você trabalha lá na COAL, né, Ivanilde? É, na COAL, na verdade, eu estou desde 1992. Nossa. Né? Na verdade, são hoje, diminuiu nosso fortalecimento de vínculos, são 14 bairros, né, que nós trabalhamos intergeracional. E na tenda de Umbanda Mãe Maria, há 6 anos, nós trabalhamos com as famílias do Jussara, do Curintinha, do Jardim São Pedro. E é um trabalho que está crescendo a cada dia. Só tenho que agradecer a nossa idosa, não a nossa velha, a nossa idosa que se colocou à frente, a minha xará Ivanilde. E, logicamente, como eu disse desde o começo, para nós iniciarmos o trabalho, tem alguém que chega na nossa frente. Sim. E a dona Nicinha, logicamente, a nossa querida dona Doralice, que é a fundadora da Casa de Oração Amor e Luz, a qual estou há mais de 20 anos. E a gente vê que o trabalho que você faz lá no COAL é de uma suma importância, principalmente para os adolescentes, né? Para os adolescentes, para as crianças e para mim, para os idosos. Bom. Porque pra nós tu... fazemos a intergeracionalidade. Sim, que hoje é importante. Mas já tem os jovens que de risco, né? Na verdade, é assim. Nós temos lá, nós trabalhamos na básica. Então, nós trabalhamos com as crianças e os adolescentes. Nós trabalhamos com o violão, nós trabalhamos com o coral, nós trabalhamos com a capoeira e nós trabalhamos com... o taekwondo. O taekwondo esse ano não teve. Com o balé, com o baby balé, com a terceira idade, com a ginástica, que a professora chama de adaptada para a terceira idade, né? E temos a horta também, que está lá maravilhosa, orgânica. Olha, aquela horta vai crescer mais, porque nós vamos introduzir aquela horta lá na AME, viu? Nossa, que beleza! E a Nuricel vai pegar os seus idosos, as pessoas que trabalham na sua horta, para ensinar... Lá na horta da AME, viu? Queremos. Você pode se preparar para isso. O que mais nós queremos é ser multiplicadores de coisas. Sim. Boas. Nós temos, assim, independente de ser idosos ou ser velhos ou criança, como bem o Jorge falou, temos que ensinar desde a infância, sermos multiplicadores, né, de sorrisos, de solidariedade, que só assim que nós vamos melhorar. E você me falou da alegria da primeira colheita. Sim, lá da horta e a renda da horta. Que indescritível. Não foi muito, indescritível, porque eles colheram e dividiram o dinheiro, né, que eles arrecadaram, que não foi muito. A alegria das mães que conseguiram comprar, pagar uma conta, comprar lá o pão ou alguma coisa a mais para sua casa que estava faltando. Teve uma mãe que chegou correndo falando: nossa, muito obrigada, eu consegui comprar o bujão de gás, não vai faltar gás no mês que vem. Então é tudo de bom. Então, olha, coisas boas para ser feita não faltam. Sim. É só arregaçar as mangas, vamos lá. E nós tivemos com a Nuricel na sexta-feira. Sim. Você teve com ela? Lá na AME e tivemos também na Obra Social Céu Lemos para conhecer o reaproveitamento das águas de chuva. O vereador Petit esteve com a gente, com a Nuricel, que ela é da escola, diretora da escola Alfa Lume, que é uma escola maravilhosa, que precisaria ser conhecida pelos joseenses, principalmente, a capacidade e a garra da Nuricel, da professora que Ela, outro dia até fiquei chateado, falei, Nuricel, nós precisamos discutir esse assunto. Não, discutir não, vamos fazer. Ela falou que nós somos bem parecidas, nós não falamos, nós fazemos, né? Então, é assim, nós estamos gratos ao vereador Petit, que está sempre aí conosco também, né, à frente, sempre que é solicitado, nunca se privou de ir ou de atender uma solicitação nossa. Nós sabemos que nem tudo ele pode resolver, mas sempre está aí conosco, vendo os terrenos, que é necessário, porque a qual, na verdade, ela é escolha. Desculpa, nós não estamos fugindo do tema, viu, pessoal? Tem idosos que também participam da horta, tá? Orgânica. É que ele está sempre à frente. Horta orgânica. Orgânica. Né? Estamos procurando um terreno para que seja multiplicada essa horta, né? E o custo dela depois, era um custo baixíssimo. Então, nós temos que pensar também, olha só, para os idosos, para as crianças, para a sociedade de uma maneira geral, essa horta é tudo de bom. Ontem eu encontrei com o vereador Fernando Petit lá na palestra do André Trigueiro. Ele estava lá prestigiando também. Dei um abraço nele lá. Então, um abraço para o Fernando, que ele sempre escuta o nosso programa aqui também, né? E esse empenho, que a gente sabe, esse empenho que ele tem sempre no trabalho aqui dentro da cidade também. Quer dizer, onde as casas espíritas chamam, ele está lá dando uma força sempre, né? Não, ele nunca, colabora com com todas, né, as casas. Exatamente. Então, falando isso porque é a nossa referência que a gente tem. Não que, os outros políticos, os outros vereadores não ajudem, não dêem a sua força. Mas eu falo no nosso movimento. Todas as vezes que a gente tem necessidade de um apoio, o Fernando sempre está pronto para nos ajudar. Nem sempre consegue tudo, porque é normal. Mas sempre está disposto, sempre está cordial. Né? E eu tenho que fazer média com ele mesmo, porque ele também é componente aqui do programa. Só não vem muito porque não pode, né? E agora tá complicada a vida. Não, agora tem uma desculpa boa pra caramba. Tem dois pequenininhos lá na casa dele. Ele não pode deixar lá. Tudo de bom, então. Aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a correr. E não chegou na idade dos porquê, né? Mas por quê? Deixa ele chegar na idade dos porquê. Mas vamos lá, vamos continuar então, Ivanilde. Vamos lá. Aqui nesse livro que nós temos aqui, que eu indico para todo mundo, A Idade dos Milagres, aqui fala que envelhecer é uma bênção se tivermos sabedoria. Você concorda com isso? Plenamente. Se nós tivermos sabedoria, como eu disse, de sermos uma raiz, uma árvore, de ao deitar nós temos plano para o dia seguinte, nós não perdemos esse brilho nos olhos que eu estou vendo nos seus olhos, que eu admiro, com certeza nós teremos, com certeza, êxito total na terceira idade, ou na melhor idade, ou no idoso, com certeza. E eu gostaria de ressaltar quem indicou esse livro para nós. Foi o senhor Dalmo Rangel. Dalmo, esposa da Dona Ivanilde. Não, e o Helder e a Ivanilde. Sim, sim. Eu até assustei. Você pode ver aqui que tem a dedicatória do Dalmo, do Helder, no dia 9 de março de 2009, dia do meu aniversário. Olha só. E dia também do falecimento do Helder. Ele faleceu no dia 9 de março de 2017, né, Jorge? Agora. E a gente vê que esse livro, para mim, é um livro de cabeceira. Estou sempre procurando informação nele. Aqui está dizendo que a maturidade é a chance de se fazer as coisas direito. É isso mesmo? Olha, é muito complicado quando você responde no coletivo, porque cada um é um na sua individualidade. Não, e como nós dissemos, cada um é um e vê a vida de uma maneira. Eu penso que sim, porque você já perpassou pelas idades das experiências que não deu certo, daquelas que você não vai repetir e daquelas que deu certo que você pode repetir ou até orientar. Olha, faça que deu certo ou aprimore, né? Mas responder no coletivo e dizer sim, isso é... Eu me desculpa, mas eu não me vejo no direito de falar. Eu me vejo no direito de dizer que está correto, desde que a pessoa, ela realmente não perca esse brilho nos olhos e tenha o amanhã como objetivo. Ah, e aqui também tem outra. A vida se torna mais preciosa quando resta pouco dela para desperdiçar. Olha, aí questão de dizer quando resta pouco dela para desperdiçar, eu acho que cada minuto, que cada segundo da nossa vida, ela deve ser bem aproveitada. Sim, não resta né? E quando se chega numa maturidade, a Cora Coralina, por exemplo, aos 95 anos, ela falava assim, se me perguntar se eu sou velha, eu não respondo. Não que eu negue, mas eu não respondo. Por quê? Quem tem que dizer se eu sou velha são os outros, eu não. Sim. E tem mais um detalhe que ela fala, que eu acho que é de uma sabedoria muito grande. Ela fala assim, se eu precisar de ajuda, eu peço, mas eu vou estar sempre lendo, vou estar sempre ocupada e sempre atualizada. Eu sei que um dia vão me enterrar, porém não serei eu. Sábia. E aqui também tem outra dizendo aqui. Muitas poesias bonitas, né? Fala aqui. É sabedoria aceitar os limites da idade. Como ela diz, quando eu preciso, eu peço ajuda. Comentar aqui que a Luciana Helena entrou aqui no Facebook Live, mandou um bom dia. Perfeitos idosos têm muito mesmo para colaborar com a sua vida, sua família, sua cidade e seu país. A Ivone Moreira falou, muitas empresas hoje só contratam idosos em funções de atendimento, recepção, por terem paciência, atenção melhor que um jovem. Por exemplo, Carrefour é um deles. A Mara Machado mandou um bom dia aqui também, Vanessa e Ana. E vamos falar a pergunta para o sorteio. A gente já publicou aqui no Facebook Live, quem tá assistindo a gente consegue ver no cantinho. Atualmente, os idosos são valorizados no Brasil? Então deixa aí a sua opinião. O que vocês acham, se os idosos são valorizados ou não, ou o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia fazer de bom ou de melhor para poder melhorar essa situação ou mudar, né? A Regina Helena manda, bom dia, meus queridos amigos. Nosso domingo que inicia a semana já vem sendo cheio de energias positivas e emanadas desse programa maravilhoso. Obrigado, Regina, pelo apoio. O Perillo também entrou. Luiz Forcato deixou uma mensagem, mandou um bom dia. Tudo desenvolve com o uso e atrofia com o desuso. O organismo sendo usado ou estando em atividade se desenvolve sempre. Fica ativado, né? Ao contrário, se for colocado em desuso, na inércia, suas funções diminuem, vão se atrofiando e vão se desativando pouco a pouco. Gostaria que a Ivanilde focasse mais nesse aspecto, para que os idosos se coloquem mais em atividades, não se deixando atrofiar. Então ele falou aqui, Ivanilde, você poderia falar um pouco sobre essa questão de usar, porque faz sentido, né? Por exemplo, o cérebro, que é um órgão, vamos dizer assim, é um músculo, né? Se você não exercita o músculo, também pode atrofiar. Sim. Sabemos que a nossa inteligência vem do espírito. Sim. Né? Mas a gente sabe que o cérebro é um limitador dessa potência do espírito também, né? Sim, por isso que nós dizemos assim, você não é velho porque você deixa de praticar algo, você é velho quando você se nega a praticar, então na verdade é a negação, então por isso que é importante você estar atualizado. Olha, a pessoa tem dificuldade de ler. Ouça rádio, tem boas rádios, né? Tem essa, tem outras, a gente não está aqui fazendo exclusividade, né? Vamos em palestras, mas vamos ouvir, vamos conversar, vamos aprender, né? O cérebro, você está sempre em movimento. Eu costumo dizer para os idosos da terceira idade, Estrela Dalva, que espero que estejam me ouvindo. Tudo que não usa atrofia. Eles riem, mas eles sabem que é verdade. Então, tudo tem que ser utilizado, desde sua cabeça, seus... Ah, eu não posso pular. Ué, mexe a perna. Eu não posso bater, eu não posso fazer polichinelado. Eu mexo as mãos. Quando eu bato palma, eu estou ativando várias, segundo a nossa professora, eu estou ativando todas as nossos termos nervosos, que ela diz, né? Não é da minha área, viu, Focado? Você que está pedindo, mas eu estou falando da minha experiência. Então, ela fala assim, que desde o momento que você se mexe de alguma maneira e que você não se prostra, se não se fecha em si consigo mesmo, tudo que você coloca para você aprender e para você até ensinar, porque você tem para ensinar... Você está colocando em prática. E o sorriso, já pensou quantos músculos você exercita no rosto sorrindo? Nossa, muitos, muitos. Olha, nós tivemos a festa da primavera, nós tivemos a apresentação do coral, do violão, do balé, do baby balé. Agora eu vou falar para vocês, vocês sabem quem animou a festa, que foi o ápice da festa? Terceira idade. Foi terceira idade. Aí eu te pergunto, foi num palco? Não, foi lá naquela terra que todo mundo conhece, que a qual é chão de terra batido. E foi uma maravilha. Foi eles que fizeram a diferença. Só para a gente fazer uma recordação aqui, né? O idoso, se nós formos fazer um retrocesso, ele era muito mais respeitado antes, né? Ele era muito mais considerado antes. Ele, é claro que a gente vivia bem menos também, né? É isso que eu ia falar. A média de idade era bem menor. Mas dava a impressão que parece até que os pais sabiam criar melhor os filhos, não sei. Porque quando chegava numa idade que ele estava dependente, a proteção familiar era muito maior. Dava-se essa impressão. Também não tinha muitos casos de repouso para colocar os idosos. Mas conforme o tempo foi passando, que está acontecendo isso que nós estamos vendo no Brasil, e hoje a gente sabe que a doença do mundo é a depressão, o jovem é uma das maiores vítimas da depressão também. Outra coisa é que nós estamos saindo do mês do Setembro Amarelo, que era o mês de proteção ao suicídio. E a gente sabe que muitos idosos acabam suicidando por causa disso também, né? Essa estatística você tem? Não, você trabalha com isso no trabalho com a terceira idade para mostrar, para tomar cuidado com isso, né? Que fala que de 1980 a 2012, por exemplo, diz que cresceu 215% o caso de suicídio de pessoas da terceira idade. Olha, Jorge, é muito triste essa fala, porque assim, o que nós temos hoje é idosos órfãos. Antes nós falávamos dos órfãos, hoje nós falamos de idosos órfãos. Então o que nós trabalhamos e gostaríamos que todos trabalhassem? Você pode envelhecer, se tornar um idoso, mas ter autonomia. Tome posse. Esse livro, inclusive, ele fala isso. Tome posse de si mesmo. Lógico, como diz Lacora Coralina, se você precisa de ajuda, peça. Mas não fique parado, entendeu? Porque realmente os filhos crescem, eles vão tomar conta da vida deles, que é lógico, mas também não é lógico abandonar os seus pais, não. Nós temos, sim, um índice muito grande de idosos que reclamam, de filhos que raramente vão visitar seus pais. Eu tenho no grupo, logicamente não vou citar nome, que o senhor não é um homem de rua, porque nós do grupo e da COAL, nós nos fechamos para que ele não se tornasse um idoso de rua. Mas tem filhos. Mas o que acontece para um filho abandonar um pai idoso? Olha, eu acho o seguinte, ele abandona por vários motivos. Um é que ele acha que ele nunca vai ser idoso, que ele sempre vai estar viril, que ele sempre vai estar em plena atividade. Sim. Né? Outra situação é o fortalecimento de vínculos. Nós temos os vínculos, muitas vezes, rompidos lá no passado, quanto criança, quanto adolescente. Só que eu gosto muito de falar, quando eu falo com os jovens, lá que eu tenho oportunidade da COAL, é o seguinte, por mais que seu pai e sua mãe tenha dado a educação que você contesta, foi a educação que ele tinha para te dar naquele momento, entendeu? Porque os vínculos são rompidos lá atrás por várias situações, mas você não pode nunca ser grato, ter gratidão, porque foi graças à sua mãe, a seu pai, que você está aqui e que você constituiu sua família. Mas é aquele que fala, eu não pedi para nascer. Aí, para esse que não pediu para nascer, nós podemos responder para ele assim, o seu filho também um dia pode virar para você e dizer, eu não pedi para nascer, e o que você vai responder para ele? Não, porque a gente observa aquele que fala assim, Rui, é fácil para responder. Quando fala, eu não pedi para nascer, fala, e eu também não queria uma pessoa igual você aqui, estou tentando aguentar você. Não, mas tem um caso diferente. Eu quis ser mais educado. Não, mas tem um caso diferente. Eu queria gente muito melhor aqui comigo, mas eu sou obrigado a te aguentar. Tem um caso que eu li, inclusive, achei lindo. O filho chegou para o pai e falou, ah, o senhor é um fracassado, o senhor nunca me deu conforto, o senhor nunca fez isso, o senhor nunca fez aquilo. Para mim, o senhor é um péssimo pai. Aí, o senhor não tem nada a falar? Tenho, sim. E você é o filho que eu sempre quis ter, desse jeito, contestador, briguento. Quer dizer, então, mudou as coisas, né? Quer dizer, a gente vê que, na realidade, também tem... Aí entra a doutrina espírita, viu, Jorge? Tem espíritos jovens... Tem espíritos velhos, tem espírito ignorante que entra em nossas vidas, em nossa família, que aí entra a dificuldade para a gente entender essas coisas, né? Porque eu sempre brinco, falo, eu quando vou fazer minhas palestras, falo, vocês, quem é que tem mais de um filho aqui? São todos iguais? Então, você tem dois, são iguais? Jamais, não. São diferentes. Não. E você não tratou igualzinho? Igualzinho. E por que, que são diferentes? Também são tudo completamente diferentes. Aí entra a doutrina dizendo, olha, esse espírito, ele é independente, ele veio na sua casa, mas ele não depende de você, não. Quer dizer, aí compete a nós orientarmos, ensiná-los, e mesmo às vezes ensinando e orientando, ele quer fazer o que ele quer e você não pode dizer que é dono dele, né? Tem uma mensagem muito linda, curtíssima, que ela fala assim, que tinha uma senhora que o filho colocou lá no asilo e nunca ia visitá-la. E nas vésperas dela, que ela estava sentindo que ela já ia desencarnar, ia falecer, ela chama o filho. Aí o filho vai, aí ela pede para o filho, ventilador, geladeira. Aí ele fala, mas você já está... Ele fala, sem dó, não tem misericórdia. Mas você já está à beira de morrer. Ela fala, mas é porque quando você vir aqui, você não vai aguentar o calor que aqui tem e as comidas estragadas que aqui tinha e que muitas vezes eu dormi com fome. Não, mas é livre, nós, a colheita isso, não podemos esquecer. É que eu ia dizer, né? Quer dizer, quem está plantando hoje vai colher amanhã, né? Vai colher a ingratidão dos filhos, vai colher. Porque sabe, Ivanildo, eu fico assustado quando alguém me liga querendo saber se a gente consegue um asilo, consegue uma casa de repouso para um idoso. Rui, o que eu mais tenho todos os dias na qual naquele abençoado telefone é: você tem um lugar para me deixar meu pai e minha mãe? Aí eu pergunto, mas por quê? Eu sempre quero saber por quê, né? Ah, mas porque eu trabalho, mas não tem mais filhos, você não tem como pagar um cuidador meio período. Como é? Eu quero saber a situação. É o que mais nós temos, é essa situação. Por isso que eu coloquei dos idosos órfãos. Por isso que nós temos que trabalhar para que os idosos tenham sua autonomia e para que eles cada vez, se precisar dos filhos, ou de, às vezes, que não é um filho de sangue, mas de um amigo, peça, mas que eles sejam autônomos, para que ele cuide de si, para que cada vez menos ele... Porque tem muito idoso, pelo menos no grupo a qual eu tenho experiência, eles trabalharam só para os filhos, eles viveram uma vida para os filhos. Uhum. Tanto que eu tenho lá, nós conseguimos terminar com essa situação, depois de tanto eu falar, as idosas ficavam super felizes que quando elas recebiam, os filhos iam almoçar. Aí ela ficava até a hora lá, sem fazer propaganda lá do Fantástico, lavando louça toda alegre. Só que elas relatavam que depois, no terceiro mês, que já não tinha mais o dinheirinho, aí não aparecia mais ninguém. Falei, acabou. Lá não é restaurante. Se os seus filhos quiserem na sua casa, eles que levem a mistura e que lavem a louça. Nada. A senhora tem que entender que, olha só, isso não é amor. Isso não é amor, isso é explorar. Vocês desculpam, mas eu faço isso com o grupo, né? Lógico que eu não faço com os dos outros, mas com aquele que eu estou já há mais de 15 anos, eu faço sim. E aí você vê a falta do conhecimento moral, da parte do evangelho mesmo. Porque lá você tem honrar pai e mãe. Né? Como é que você vai honrar pai e mãe largando eles, deixando eles num asilo, não indo visitar, não dando atenção? Porque quando a gente precisou, quando nós... a gente não tinha condições nem de tocar nossa vida, eles estavam lá. Independente da situação financeira, independente se eles trabalhavam ou não, independente se eles tinham condições ou não, eles estavam lá cuidando da gente quando a gente nem andava direito. Sabe quando meus avós, meus pais falavam assim, que um filho, um pai e uma mãe é para 10 filhos, mas um filho não é para um pai e uma mãe, né? É uma frase muito antiga, mas eles falavam, né? Muito isso. Mas também nós não podemos esquecer, gente, que até eu coloquei aqui, a felicidade, ela não entra em portas trancadas. Então, some alegria, some esperanças, porque nós também temos muitos idosos que são difíceis, gente. Nós também não podemos... Que são chatos, nós, né? Não podemos também atribuir apenas àqueles que estão nos ouvindo. Cabe, logicamente, ressaltar que temos que ter paciência, mas também temos que dizer aos idosos, sorria, não é porque você é idoso, não é porque você tem os seus cabelinhos brancos, porque você tem as marcas de expressão, que você não está vivendo mais. Mesma, é do Chico, viu? É do Chico Xavier essa frase, não é minha não, tá? Da mesma forma que existe, por exemplo, adolescentes complicados. Sim, sim. Mas você não vai largar o adolescente no asilo só porque ele é complicado, né? Por exemplo, não vai largar só porque ele é uma pessoa de... tá na fase da aborrecência, por exemplo, difícil. É. Da mesma forma, tem que ser, é isso que você falou, tem que ser paciente, tolerante. Isso. É o que falta hoje em dia no mundo, né? Tanto que aqui, a gente colocou a pergunta para sorteio, né? Quem respondeu foi o Marcelo, aqui também eu acho que não, pois, sobre atualmente os idosos são valorizados no Brasil, pois mesmo as famílias financeiramente abastadas não pensam duas vezes antes de colocar o idoso em um abrigo. Né? E a Rosilma também falou que não. Há um total descaso com os idosos aqui. Ninguém tem paciência. Então sempre remete à paciência. Né? Mas, Ivanildo, outro dia eu estava conversando com uma amiga, e ela já pessoa de idade, aí ela falou, Rui, tem sempre gente querendo saber por que, que eu não casei. Por que, que eu não tive filho, não casei. Eu falei, sabe por quê? Porque eu amava tanto a minha mãe que eu não tinha coragem de casar para deixar minha mãe sozinha. E eu sou filha única. Então eu preferi viver sempre cuidando da minha mãe. Minha mãe faleceu, agora estou sem minha mãe. E o que acontece? Eu não sinto nenhum problema de ser solteira, de não ter o que as pessoas acham que felicidade é ter isso, ter aquilo. Não, eu só acho que eu vivi, a minha alegria foi ter vivido junto com a minha mãe até ela morrer. É importante, Rui, você falar isso, porque também nós estamos aqui só para criticar. Temos bons filhos, sim. Temos, não podemos generalizar e dizer que todos os filhos não. Estão querendo colocar seus pais. Não, temos, sim, temos bons filhos, sim. Eu faço visita domiciliar, eu verifico, tem filhos que se dedicam, sim, aos pais, principalmente quando estão acamados. São raros? São, não vou mentir para vocês. Mas tem, sim, não podemos generalizar, não. Tem sim, que se dedicam. Outra coisa, pois não, também não pode achar que porque o idoso foi para casa de repouso, que a família é ruim, não, né? Não pode, não. Uma coisa não tem nada a ver com outra, não. Né? Às vezes a pessoa não tem condições mesmo, é muito melhor estar num ambiente socializado do que estar na casa lá sozinho, às vezes, sofrendo, passando por dificuldades dentro da própria casa, sofrendo dentro do próprio lar, do que estar na casa de repouso, onde já está sociabilizado. Às vezes o filho trabalha, a nora trabalha, ou então você tem um filho, mas você não tem muita facilidade com a nora, ou vice-versa. Então acontece tudo isso. Às vezes o idoso... Idoso cuidando de idoso. É, né? Que às vezes não pode virar, não pode dar banho. Então sai o filho e sai o casal da casa e fica lá o idoso com 3 ou 4 crianças. Quer dizer, você não sabe quem está tomando conta de quem. De quem. Né? Mas assim, o que nós estamos aqui falando, né, Jorge, o importante é não deixar de visitar. Porque o que nós percebemos quando nós vamos nas casas, nós percebemos assim, as pessoas deixam o idoso lá. No início, ela visita. Depois, ela vai diminuindo até como se aquele idoso já não fizesse mais parte da vida dela. Nós, na verdade, nós estamos criticando. Eu, Ivanildo, estou criticando isso. Né? Não a questão de... Da necessidade de da pessoa estar num local onde ela é cuidada. É claro que tem uns que colocam porque quer colocar mesmo. Sim, tá nem aí, sim, né? Mas tem uns que... É por isso que eu trato bem demais meus filhos. Eu trato eles muito bem, porque quem vai escolher o asilo para me colocar vai ser eles. Então, se eu tratar bem, eles escolhem um bom. Mas eu já penso, diferente de você. Eu quero estar lúcida para que eu mesma escolha. Né? Que tem muitos filhos que ele se vinga do pai colocando no asilo, que é bem ruim, né? Porque tem asilos aqui, tem casa de repouso aqui em São José, que é muito boa. Mas só que o preço é proibitivo, né? Olha, essa é outra situação. Isso é ridículo, gente, né? Olha, isso é uma coisa que eu nem gostaria muito de falar, mas você não consegue. Sim. Você não consegue. Porque nem juntando todos os filhos consegue pagar. Pagar o que precisa. Não, nós precisamos, viu, Jorge? Dá muita força, muito apoio para o Missionário da Luz, que tem um trabalho maravilhoso, que é justamente com os idosos, né? Isso, exatamente. Mas aí, por exemplo, eles estão fazendo lá as casas lá também lá, mas ainda não tem as pessoas lá morando ainda, né? Porque quando for morar, aí o bicho pega, né? Aí que nós vamos saber a dimensão. É, porque aí é difícil, porque o idoso, geralmente, esse que vai para o asilo ou para casa de repouso, vamos parar de falar de asilo, né? Não pode, mas não. Né? E também hoje não se fala mais repouso, assim. Ele precisa, como é que se diz? Ele ganha pouco, às vezes é um salário mínimo. Aquele salário é usado lá para poder dar sustentação para ele. Não pode dizer usado o valor total, Jorge. Mas hoje, no mínimo, qualquer um simplesinho é R$3.000, R$4.000. Verdadeiro. Né? Qualquer um simplesinho. Então, é difícil. Quando a pessoa não consegue um que seja de alguma instituição de caridade, que ela está dando sustentação para isso, é complicado. Esses dias mesmo o Bacelli, eu tive com o Carlos Bacelli, que nós temos o Lar Espírita Pedro e Paulo lá em Uberaba. Conheço, ele fala, Jorge, a dificuldade é grande, embora eles usem parte do salário dos idosos que estão lá, mas para você conseguir completar o que necessita, a gente, só remédio que o idoso tem que tomar, a gente já sabe que é um absurdo, né? O tanto que gasta. É o idoso, na verdade, assim, o custo do idoso acamado ele é muito alto. Por isso que nós temos que trabalhar na prevenção, para que ele nunca chegue a ficar acamado. Né? Que ele sempre esteja se movimentando, participando. Jorge, eu estive lá no Azacaça, em Jacareí, esqueci o nome. Eu conheço lá. Eu conheço lá. Conhece. Eles estavam mostrando pra gente que o idoso, para eles, com voluntário, com pessoas trabalhando de graça, lá fica em R$1.700 cada um, cada idoso. Com voluntário, né? Com voluntário. Imagina se tivesse que pagar salário, mas que é o que entra mais caro. Cuidador, enfermeiro, que é mais caro. Não que o enfermeiro e o cuidador ganhem muito, não. Não. É porque tem que ser 24 horas. Sim. A Inês Frige, ela é da Vila Maria, nossa grande companheira e amiga, felicita a todos do programa hoje. E sobre a pergunta, ela diz, tenho 70 anos, vive sozinho, apesar de família que tem, se sente órfã e sozinha, mas vai à luta, trabalha e se sente muito feliz, até mesmo que antes, graças a Deus. Eu posso dizer para vocês que a Inês Frige, ela tem um olho, só tem um olho, usa prótese no olho e não tem uma perna. Exemplo. Teve que amputar por causa da diabetes. E é um exemplo de alegria. E, tanto é que ela está sempre ligando aqui para a gente, sempre trazendo informações belíssimas para a gente, sempre trazendo mensagens belíssimas, porque é uma figura que merece o nosso respeito, né, Jorge? Com certeza. Vocês perceberam, olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mas vocês perceberam que os meios de comunicação pouco abordam esse assunto, eles fazem um passant. É fácil por cima, né? Isso. É como nós falamos aqui do CVV. O negócio do suicídio, o pessoal pega um programa, vamos falar do suicídio, mas ele passa só aquelas coisas, aquelas bobagens todas, mas não vai no cerne da coisa, não vai na raiz dos tabu, problemas, né? Que é. Tabu, né? Isso. É um tabu bem complicado falar sobre suicídio. E a mesma coisa funciona para a parte do idoso, né? Uhum. Então, às vezes, acho que por brasileiro ser um povo muito melindrado, né? Falar sobre esse tema, às vezes, acho que está ferindo pela pessoa ser idosa, mas não é. Tem que ser falado, né? Tem que ser discutido para que as pessoas passem a respeitar e amar mais os idosos, né? Esperamos que, a partir desse programa de hoje, seja multiplicado e que as pessoas que estão ouvindo sejam multiplicadores e, quando olhar um idoso, tenha outro olhar. Sim, com amor, que é o que a gente fala, que nasce do respeito, né? Então, só comentar aqui que o Ed Moreno entrou aqui, mandou um bom dia, meus amigos Jorge, Rui, Rodrigo e Vanilde. Para o idoso ser tratado bem, depende um pouco dele, tem jovem com atitude velha, tem corpos velhos com alma jovem, é aquilo que a gente estava falando. A Dolly Cassal entrou aqui, mandou um beijo para Camila e para a Dora. Humberto de Campo entrou aqui, a Ludmilla e a Maria lá, esposa do Edson Barbosa, que também está escutando a gente lá do Recanto de Luz, irmã Sheila. Vamos para os comerciais? Bom, um grande abraço para o Edson, nosso irmãozinho Edson Barbosa, para a Maria também. Um grande abraço para eles. O Edson, trabalhador abnegado de Jesus, né? Que a gente fala que, poxa vida, o trabalho que o Edson, que a gente fala, o Edson sempre dá o crédito para os espíritos, né? Claro, quando o médium tem humildade e sabe sabe realmente quem ele é, né? Ele sempre dá crédito mesmo para os espíritos, mas nós damos o crédito para ele, porque o físico é o dele, né? Uhum. O físico, para conseguir fazer o que ele faz, com a dedicação que ele faz, não é para qualquer um, não. Por isso que é difícil achar médium de efeitos físicos por aí, né? Porque aceita, é complicado. Aceita a carga, né? Aceita a carga, né? Por isso que eu acho legal demais quando a gente vai na Umbanda, que eles chamam os médios de cavalinho, porque ele é um cavalinho mesmo. É um jumento, né? Pra aguentar esse fardo, esse peso, que é brincadeira carregar e assim, com alegria, né? Com dedicação, com amor, né? Você vê que ele está sempre alegre, ele tá sempre, pode estar passando por dificuldade na vida, pode estar passando por problema de saúde, pode estar passando pelo que for, a personalidade dele é a mesma o tempo todo, com alegria com as pessoas e com dedicação. Não, tem aquela... E ele faz um programa carinhoso, viu? Faz. Muito bom, programa, eu ouço, eu sou fã dele. Todas as quartas-feiras. Todas, né? As quartas-feiras. Eu ouço. Na Rádio Mundial. História, é, melhor, isso mesmo. Eu sempre conto na minha palestra que aquele pessoal desencarnou, depois estava na hora dele voltar, ele falou, olha, eu fiz uma série de coisa errada lá, eu quero voltar com todo defeituoso para pagar as minhas dívidas. Uhum. Aí veio o pessoal que cuida do reencarno e falou, não, você vai nascer perfeito, você vai ser um médium de cura e você vai curar muita gente. Ah, tudo bem, ótimo. Daí ele nasceu, coisa e tal, começou, casou, cresceu, casou e começou a fazer a cura. Mas chegou num ponto que ele falou, quer saber, eu já estou enjoado, esse pessoal bate na minha porta toda hora, todo momento, eu não quero mais saber dessas coisas. Mulher, se chegar na porta e perguntar de mim, você diz que eu não estou, diz que eu estou viajando, diz que eu fui passear, mas não estou em casa. Tudo bem, a mulher batia lá para querer tratamento, meu marido não está, coisa tal. Até que veio um espírito de noite, chegou para ele e falou, olha, você lembra quando você estava querendo reencarnar? Você queria vir com uma série de defeitos, com uma série de doenças, com uma série de coisas para saldar as suas dívidas? Agora vai chegar o momento. Vai, tudo aquilo que você queria vai começar a acontecer para você, porque você prometeu uma coisa e não está fazendo. No outro dia, mulher... Bater na porta, eu tô aqui, sim. Então, acontece essas coisas, né, Jorge? Quer dizer, promete, depois não cumpre, depois passa por uma série de dificuldades. Né? Não é moleza não, viu? Sinceramente, a gente acha bonito demais ser médium, né? Só que o cara tem que se preparar para tudo isso, né? Além da ingratidão também, né? Exatamente. De falar mal, de não acreditar, de chamar, ser chamado de charlatão, mentiroso, tudo isso faz parte da vida, né? Legal. Um grande abraço, então, para o nosso irmão Edson e para outros médios que a gente sabe que tanto trabalham, como a gente tem os pertinho da gente aqui, Dona Licinha, né? Minha charada, Ivanilde, que cuida. Não, mas de... nós estamos falando de gente da terceira idade. Da terceira idade, ela pode falar de mim ainda. Olha, a energia dessas pessoas... Eu conheço de pertinho e tem outras com certeza. Eu também não poderia deixar de mandar um grande beijo para Dona Anitta, seu Amaral, nossa, minha memória, Dona Angelina, que o pessoal Angelina, falou aí. Olha, a gente tem, vão lembrando o pessoal aí. Seu Rodolfo da AME, o seu Darcy da AME. Mas olha, energia da minha xará, Dona Ivanilde, Dona Doralice, eu como convivo de pertinho. Sou suspeita. Isso são as pessoas da terceira idade que estão sustentando ainda instituições. Sustentando, que eu digo, tanto levando do lado em frente mesmo. Físico como do lado espiritual. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho dela. Ah, adoraria, né? Falar. Vamos para o intervalo? Diga. A Orbolato, Dona Odete. Isso, a Dona Odete que está fora do trabalho porque não tem mais físico realmente para isso, né? Mas está aí ainda, Dona Odete, quando a gente vai... Vê ela, ainda recebe aquele abraço carinhoso dela, tá lustre, né? A Dona Ruth, lá do Jefa, que ainda está meio devagar nos trabalhos, porque tem uma série de problemas físicos. Vocês perceberam que a maioria das casas que vocês citaram é tudo idosos? Uhum. A maioria é idosos. Estão levando à frente? Isso, exatamente. Com muita força. São 9:09, vamos para mais um intervalo comercial. Antes disso, só para falar assim, bem legal... Tem idoso aí que faz um sucesso danado mesmo, assim, idoso. E ninguém percebe que eles são idosos e quer que eles fiquem vivos a vida toda. São os idosos que estão sustentando a casa, os netos, os bisnetos. Sim. Todo mundo torce para eles não morrer de jeito nenhum. Porque se morrer, perde a boquinha, né? Verdade. Então, tá cheio. 30% da população brasileira, 30% é sustentada, 30% das famílias do Brasil são sustentadas pelo idoso. Verdadeiro. Mas tem uma coisa, viu, Jorge, que eu, como idoso, eu reconheço. Você, quando é um idoso alegre... Você já não passou alegre, dessa fase também? Você já não é outra escala? Eu não vou entrar naquela lei que foi agora em julho, viu, Jorge? Vou entrar naquela lei da, que, em julho, dos 80, né? Os 80 hoje tem prioridade das prioridades. Exatamente. Viu? Tem uma prioridade a mais. É isso que eu quis falar. Não tem um nome? Ou já não conseguiram ainda? Não. Né? Não tem uma nomenclatura, não. Isso não é a quarta idade? Não deram uma nomenclatura ainda. A melhor idade, diz que a gente chega depois de 60 na melhor idade. Para farmácia, para médico, para reumatismo. Não, Rui, você não, por favor. Você tem que dar seu testemunho aqui. Você está aqui. Você sabe, Jorge, eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço quando a Ivanilde chegou. Rui, dá para você vir fazer algumas palavras aqui na casa do idoso, quando você estava na direção? Eu falei, vou, mas pelo amor de Deus, não fale em remédio, não fale em diabetes, não fale em pressão alta, fale de coisas boas para o idoso. Eu falei, poxa vida, mas eu nunca vou falar dessas coisas, porque não é do meu feitio, né, ficar falando de... E você viu que tem velhinho que fica discutindo com o outro do remédio melhor? Gente, o idoso tem que parar de falar de doença, de preço de remédio, de preço do que... Fala de coisas diabetes. Boas. E de quem morreu. Sabe de fulano de tal? Então, esse aí é o idoso, esse é o velho, que vive no passado. Não, isso precisa ver o remédio agora que eu estou tomando. Nossa. Esse é melhor, precisa ver o outro que é não, melhor. Nós vamos, você vai passar receita agora. Olha aí, esse sorriso. Passe coisas boas. Vamos lá para o intervalo comercial. Senão a gente tá esquecendo do intervalo, né? Será que é por causa da idade? Eu disse a cara da Coralina aqui, não. Não fala nada, rapaz. André tá, fica quietinho. Né? Só deixando. Eu não sei se você tá prestando atenção na conversa ou tá deixando correr, viu, Jorge? Vamos lá. Não, é o que ela tem paciência com a gente. Se fora o Rodrigo, ela tem paciência com os outros. É tudo da terceira idade, já claro. É a música com Altemar Dutra, Meu Velho. Essa eu adoro, viu, Jorge? Essa é do meu tempo. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando sua tristeza infinita, de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais grandes. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha subestrada. Eu vivo os dias de hoje em ti, um passado lembrar. Só a dor e o sofrimento tem sua história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9:19, estamos no nosso momento Gigavale, escolhemos um tema aqui hoje, a melhor idade do amor. A melhor idade do amor. Sábado, 10:21. Chuva insistente de outono. Um casal adentra uma panificadora para tomar café. 2 cafés com leite e 3 pães de queijo, por favor. Ela parece um pouco agitada. Não tira os olhos dele. Ele parece tranquilo. Dessas pessoas que já conseguem viver num tempo um pouco mais lento do que o do relógio. A diferença de idade é gritante. Não mais de 40 ela. Próximo aos 80, ele. Ele olha para fora pela janela entreaberta. Ela sorri, carinhosa. Todos os seus filhos nasceram aqui nesta cidade? Ele pensa um pouco. Sim, todas elas, 3 filhas. E você, onde nasceu? Volta a inquirir a mulher. Eu não sou daqui. Nasci no interior, longe da cidade. E o que você lembra de lá? Ah, muitas coisas. Responde ele com um leve sorriso. Então silencia. Parece fazer algum esforço para recordar de algo especial, mas logo desiste. Volta a olhar para fora, procurando a chuva fina. Sabe, acho que tive uma vida feliz. Ela permanece interessada. Um interesse de primeiro encontro. Observa os cabelos brancos dele, a tez um pouco castigada, os olhos azuis. Respira fundo. Alguém poderia dizer que é o respirar de quem está apaixonado. Você só casou uma vez? Pergunta ela com certo embaraço na voz. Sim, Teresa, mãe de minhas meninas. Que Deus a tenha. Ela fica um pouco emocionada e constrangida repentinamente. Esboça um sorriso para disfarçar. Olha para a mesa, ainda resta um pão. Pode comer, já estou satisfeita. Almoçamos juntos amanhã? Pergunta ele, ansioso por ouvir um sim. Sim, claro que sim. É dia de almoçarmos juntos. Você sabe que gosto muito de estar com você, de ouvir suas histórias. Estou um pouco esquecido hoje, eu acho. Contei pouco. Não tem problema, diz ela carinhosa. Tem dias que a gente está com a memória mais fraca mesmo. Doutor Maurício diz que é importante ficar puxando as coisas da memória sempre. Ele diz que é como um exercício físico que fazemos para não enferrujar, conclui ele. É verdade, ela suspira. Precisamos cuidar da memória. Novamente um longo silêncio entre os dois. Ele volta a vislumbrar o exterior contemplativo. Ela nota seu rosto em detalhe externamente. Fecha os olhos por um instante, como se fizesse uma breve oração, uma rogativa sincera a uma força maior. Volta a abri-los vagarosamente e então pergunta: Pai, pai, posso pedir a conta? Ele acena positivamente. A conta chega. Ela se levanta primeiro, vai em direção a ele, envolve-o no abraço e o ajuda a levantar. Aquela era a rotina de todo sábado, às 10:21, nos últimos 10 meses. Foram nossos genitores que nos proporcionaram um corpo, abençoado instrumento de trabalho para o nosso progresso, bem como um lar. Pensando em tudo isso, louve aos seus pais. Cuide deles, agora quando estão velhos, alquebrados, frágeis ou doentes. Faça o possível para não os atirar nos tristes quartinhos dos fundos da casa, aonde ninguém vai. Não se furte a alegria de apresentá-los aos seus amigos e às suas visitas. Ouça o que eles tenham a dizer. Quando estejam em condições para isso, leve-os para as refeições à mesa com você. Retribua assim uma parcela pequena do muito recebido por seus genitores anos atrás. São 9:24. Esse é o momento Gigavan. Vanilde, o que você tem de dizer a respeito dessa mensagem? Uma declaração de amor de uma filha para com seu pai. E principalmente me remeteu novamente à terceira idade. Quando nós fomos fazer uma viagem, eles não comentaram, um casal onde ela fala assim: nossa, eu nunca fui no lugar onde alguém cozinhou para mim, porque ela sempre cozinhou, né? Então, proporcione a seu pai, a sua mãe, alguns momentos, e não fique, não tenha vergonha do seu pai, da sua mãe, como nós já dissemos no começo do programa, mesmo tenha havido algo lá no passado, mas graças a eles você está aqui. Tenha gratidão, a gratidão, e não tenha vergonha dos seus pais. Vou falar aqui para vocês, sem medo. O meu pai, que você conheceu, Rui, eu sempre morei perto da minha mãe e sempre disse, enquanto minha mãe estiver viva, eu não saio de perto dela. Aí depois que ela desencarnou, eu vim para São José dos Campos. Aí eu trouxe o meu pai. Meu pai não comia de garfo, gente, e nem por isso ele deixava de sentar à mesa. Então, mas eu tenho orgulho do meu sobrenome Manzini, que é do meu pai. Entendeu? Então eu acho que todas as famílias, todos que estão nos ouvindo, sejam multiplicadores, não tenham vergonha dos seus pais, se eles não sabem utilizar um talher adequadamente. Não tenham vergonha dos seus pais, se eles não têm um dente. Tenha orgulho do seu pai e da sua mãe. Mesmo que você tenha algum problema lá no seu passado, não esqueça, é por causa deles é que você está aqui. E você batalhou bastante para que a praça em frente à sua casa tivesse o nome de seu pai, né? Tenho muita alegria, tenho muito orgulho em olhar aquela praça maravilhosa chamada Área Verde Valdomiro Manzini. Eu olho ali, vejo a árvore que ele plantou e falo: pai, valeu a pena. Isso foi um projeto de lei do vereador Petit, com certeza. Sou grata, eternamente grata. Vamos encerrar o nosso momento Giga Vale. Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga, companheira de doutrina, Ivanilde Espósito, que é assistente social, é voluntária lá da COAL, da Casa de Oração Amor e Luz, lá do Jardim Morumbi, e também da tenda de Umbanda Mãe Maria, ali da Vila Corintinha. Jorge, nós temos aqui o Ademir, do Jardim das Indústrias, cumprimenta a todos pelo nível do programa e pelo tema escolhido. Um bom dia para você, viu, Ademir, e continue prestigiando o nosso programa. O Cláudio Yudi, lá de Uberaba, que trabalha com o Bacelli, mandou um abraço a todos do programa Vivência Espírita, está assistindo a gente lá, também vindo. E o Walter, da WS, mandou um bom dia, irmãos, acabou de entrar aqui também, está assistindo a gente. Iracema Bento Ivamoto, lá do Satélite, parabeniza o programa por sua excelência, mas ela questiona a falta de respeito dos motoristas dos ônibus com os idosos. Portanto, antes do mesmo se sentar, quando não tem lugar. Quer dizer, nós tem uma lei do Fernando Petit que hoje os lugares para os idosos é 100% do ônibus, viu, Jorge? Não tem aquele negócio de quatro lugares, não. É uma lei que os idosos têm preferência para sentar. Porque os idosos também não vão andar nos ônibus para passear. E muitas vezes saem dos ônibus por necessidade, né? Às vezes precisa ir no médico, coisa e tal, já cansado. Ah, daí tem um garotão que fala: não, mas eu também trabalhei o dia inteiro, mas ele é jovem. E os idosos trabalharam a vida inteira para poder ser idoso, né? Porque idoso é ser um privilégio também nesse nosso Brasil. Volta de novo na educação, né? Sim. Sim. Porque aí o idoso entra no ônibus, tem um monte de gente sentado, mas na realidade todo mundo fala, alguém vai levantar, e ninguém levanta, né? Não. Então verdade. É falta de educação. Olha, mesmo, né? Jorge, eu quando vim para São Paulo, em 1959... Eu fui para São Paulo, era hábito de todo mundo levantar para as mulheres para os idosos era comum. E todo mundo levantava. Lá em São Paulo é hábito mesmo. Por exemplo, lá no metrô, que eu ando bastante de metrô, é hábito mesmo. E aqui o pessoal levantar, o idoso entrou, levantar, pede vacina, mesmo que não seja o lugar reservado para idoso. Não, até para mulher, porque já pensou a mulher ficar pendurada naqueles negócios todos lá, segurando aquela balança para lá, para cá, pô, é um ato de educação, não é? Agora, precisa ter lei para obrigar as pessoas a serem gentis. É o fim do mundo, né? Falta de educação do nosso povo. Tanto é que se nós fôssemos educados, nós não precisávamos de semáforos, nós não precisávamos de lei, né? Nós simplesmente olharíamos e falaríamos, nossa, dá licença, por favor. Ou seja, a lei reflete a nossa inferioridade, né? Sim. Uma cidadezinha, em duas cidades perto de nós, Caraguatatuba e Campos do Jordão, quase não tem farol, que as pessoas respeitam os pedestres, né? Aqui em São José, rapaz, se você não tomar cuidado, ninguém respeita nem o farol vermelho, o pessoal não respeita, né? E faixa de segurança, então, Deus me livre. Quer dizer, nós estávamos fazendo uma campanha, em maio fizemos a campanha para o pessoal respeitar, principalmente o pedestre, mas aqui em São José é meio complicado, viu? O povinho aqui é meio... Mas vamos continuar. Vamos comentar aqui também que a Vicente Teixeira, a Michelle Feitosa também entraram aqui no Facebook Live e manda um bom dia para nós. Comentar aqui que falando do Petit, que a gente estava comentando aqui, ele mandou uma mensagem aqui no Facebook. Então ele mandou um bom dia pessoal do Vivência, em especial à convidada de hoje, a Ivanilde, que nos fala de um tema tão importante como esse dos idosos. Do respeito que as pessoas precisam aprender a ter as dicas para uma vida mais saudável. Todo mundo, tudo muito oportuno, parabéns. Sobre as hortas e as parcerias com as instituições como a COAL, a AME, Alfa Lumen e Prefeitura, estou entusiasmado e atuando para que se concretizem e tenham êxito, pois os benefícios, além de alimentares, são culturais para as famílias que participam. Antes de encerrar, quero parabenizar ao CVV pela realização da palestra com o André Trigueiro. Para ir, tive que deixar a Nara e as crianças em casa, pois não daria certo levar todos e correr o risco de atordoar a plateia com a bagunça e os gritos da criançada. Mas valeu a pena, foi bastante esclarecedora. Obrigado, Fernando, pela audiência e participar aqui com a gente. Falar em palestra, ontem também o nosso irmão Alberto do CVV estava lá, né, na palestra, que a palestra era sobre valorização da vida mesmo. É muito boa a palestra do André. E o Alberto está informando mais uma vez aqui aquilo que a gente já tinha falado no começo, os dados estatísticos, né, de cada 100 mil habitantes de idosos, para cada 100 mil habitantes no Brasil, 8 idosos se suicidam. Né? Então, e aquilo que a gente tinha falado, de 1980 a 2012, cresceu 215% os casos de suicídio entre os idosos no Brasil, né? Em informações estatísticas aí, que já deve estar muito mais atualizada, porque isso aqui é mais ou menos de 2015, esse levantamento. E cresce mais ainda por causa da depressão. Sim, isso que eu ia perguntar para a Ivanilde, né? Ela que trabalha com idosos, qual seria uma causa das pessoas cometerem suicídio, idosos, né? O idoso, quando ele consegue ainda participar das atividades perto de sua residência, ou consegue se deslocar, ele ainda tem uma vida ativa. Mas quando o idoso, ele já não tem mais aquela acessibilidade de poder chegar nos lugares, a depressão toma conta dele. E principalmente quando ele não tem mais condições de sair da sua casa. Quando a gente visita os idosos acamados, logicamente que a gente sabe que eles sofrem muito, muito. E o que nós temos que fazer é uma campanha muito grande para que nós tenhamos na cidade cada vez menos idosos acamados. Sim. Mas com certeza é a solidão. A solidão? A solidão, não tenha dúvida nenhuma. Eu falei para você no início do programa que os idosos da terceira idade falam, por que que nos finais de semana não ocupam os centros comunitários levando chorinho, música sertaneja, seresta, as músicas que eles gostam, para que eles possam participar. E é perto das residências deles, né? cada lugar tem o seu centro comunitário, ou tem, sei lá, da paróquia, ou do centro espírita, não importa. As praças públicas. Praças públicas, não importa. Tem que ter eventos que dê acessibilidades a eles, porque tem muitos que não conseguem nem ir de ônibus. Então, a solidão toma conta. É. Aí, realmente, nós não podemos esquecer também, dentro dessa colocação, desses números de suicídio, que a corresponsabilidade de quem fez com que ele se suicidasse. É. Mas, espiritualmente, isso é muito grave. A gente vê, né, Ivanildo, que a questão do idoso tem aquele idoso invisível, que ninguém dá bola para ele, ninguém liga, ninguém conversa, ninguém fala nada, e, às vezes, o salário dele é o que sustenta a casa. Tenho essa estatística garantida para você, que 90% das mulheres que se separam, voltam para a casa dos pais. E os maridos, os filhos homens, quando se desempregam, são os pais que socorrem. Eles deixam de se alimentar, mas eles não deixam de alimentar os netos, não deixam de alimentar os filhos. É isso é uma renúncia. Quando converso, você vê, com tanto desemprego no nosso país, não tem ninguém do desempregado passando fome, porque a família ajuda, né? Ajuda, passa necessidade, vira, cotiza, né? Porque essa é a índole do brasileiro, né? É como eu sempre brinco aqui, o Cornélio Pires dizia que aqui nesse Brasil tudo que planta dá. Se não plantar, dão. Então a gente vê que é uma beleza. Mas tá difícil, viu? Eu tenho que aqui te dizer que tá difícil. Tá. Não tá fácil, não. Não. A Maria de Lourdes, nossa grande amiga Nunes, que é irmã do falecido, querido companheiro José Nunes, que era aquele que disseminava a literatura espírita para toda São José dos Campos, diz que o programa está ótimo e deixa um abraço para o Rui, para o Jorge, para o Rodrigo e também para a Ivanildo. Obrigado. A gente fica aqui no Facebook também, no WhatsApp, dando uma olhada. Às vezes o Rodrigo olha ali, olha aqui, e pode ser até que a gente repita alguma coisa aqui, né? Mas só para lembrar que o Walter está ligadão na gente também. O Walter. Né? Dando um bom dia para a gente, um grande abraço para o Walter. O Joel, nosso amigo Joel Pires, né, está dando um bom dia a todos. Ô, parabéns, Joel, pelo costumeiro sucesso do programa. Está dizendo, né? Lembrando a gente aqui que hoje é aniversário da Estela, da esposa dele, né? Que é advogada também, né? Um grande abraço para a Estela, né? Que ela é fã do programa e desse trabalho da equipe. Um grande abraço para a Estela e no final também um parabéns espírita vai para você, viu, Estela? Um grande abraço. O Ronaldo Pereira, nosso amigo Ronaldo da Casa da Marcela, é o marido da Lindalva, o pai da Sofia. Ele está dizendo que a música Meu Velho lembra o velhinho dele, né? Que o pai do Ronaldo estava muito doente quando a Sofia desencarnou, né? E ele nem sabia direito. Mas quando ele foi tentar contar para o pai falou, não, ela está muito bem, ela já veio aqui, já falou comigo. Aí depois de alguns dias, eu acho que ele desencarnou também, que ele estava doente, desencarnou alguns dias depois da Sofia. E para quem não sabe, hoje a Sofia é mentora da mãe, da Lindalva, e ajuda nos trabalhos de psicografia lá da Casa da Marcela, né? É uma trabalhadora espiritual, a Sofia, que partiu para o plano espiritual com 8 anos de idade. Hoje já está com 10, né? Já está lá, porque a gente continua fazendo aniversário. Está com 10, mas eu acho que ela é muito mais adulta do que a gente imagina, mais do que nós, né? Pelas mensagens que vem. Ela é muito mais adulta do que a gente. Então, um grande abraço para o Ronaldo, que eles vão lá, sabe para onde mesmo? Eu falo o nome errado. É lá da... Opa, Caminho de Santiago de Compostela. Só de falar eu já fico cansado. São 1.200 quilômetros. Eles vão lá. Estão viajando hoje, né? Hoje eles já vão lá para a Espanha, desce lá não sei aonde, pega mais um trem e... E daí eu fico cansado antes de chegar lá onde eles vão chegar. Para depois andar. Né? Entendeu? Eu até podia ir no lugar desse. Se fosse aqui em Fortaleza, eu ia, mas lá é muito longe. Né? Não, mas é muito bacana. São 1.200 quilômetros de reflexão. De reflexão. Né? É que nem o povo faz aqui na Aparecida, né? É. Pô, mas também andando 1.200 quilômetros, quem não refletir, não vai fazer nada na vida. Não vai refletir mais nada, né? Entendeu? Tem tempo para tudo, né? Mas se a gente for daqui para Paraibu umas 500 vezes andando, a gente vai refletir. Pra caramba também. Né? Qualquer lugar desse você vai refletir, mas não, é um sonho do Ronaldo, né? Da Lindau fazer esse. E a gente tá aqui na torcida para eles se renovarem mesmo, né? Para eles fazerem um passeio legal, como todas as pessoas que fazem isso, como a gente vê aqui O pessoal fazendo aqui o trajeto para Aparecida, que hoje já virou cultural, né? Já. Não é mais nem promessa. Eu acho que a pessoa não vai, não é por causa de promessa, ela vai por causa de cultura. Esse ano tem, tem caminhos, vários caminhos para chegar em Aparecida, né? Esse ano tem mil bombeiros. Fala para nós. Eu mesmo já fui, eu já fui várias vezes, só que de bicicleta. Sai lá por trás, assim, pela... Mas mesmo assim, leva 7 horas de bicicleta para ir até lá. Não é pouca coisa, não. Então, mas a Ivanilde vai trabalhar... Eu trabalho, é o quarto ano que eu trabalho. Massagem nos pés dos romeiros. Lava os pés, né? No trabalho de lava pés. Massagem mesmo, né? Massagem que nós fazemos nos pés dos romeiros. É o quarto ano. Esse ano tem 1000 romeiros desta romaria que eu conheço. Das outras, não sei. Haja bem. Não, mas a... Você multiplica por dois, né? 2000 pés, é. Cheio de joanete, cheio de calo. É. Tranquila. Jesus, você faz aquela massa. Como é que é aquela massa, aquela pasta que você faz? Eu faço um creme. Primeiro a gente lava com o borrifador, depois limpa com papel toalha, depois a gente massageia o pé. Olha, se tiver bolha, nós colocamos gelo, porque unha não você não pode. Faz, não, né? Eu sou assistente social. Aí nós colocamos gelo, pomadinho, né? Pomadinho vovô Pedro. Vai tudo ali. Sabe o que é interessante? Que nós não temos um católico nessa equipe. Todo mundo ficou em silêncio? Não, deve ser porque os católicos estão indo, né? Eles estão indo para Aparecida. Os espíritos fazendo isso. Legal. Isso mostra a inter-religião. O remédio, né? Também lá da farmácia. Remédio, faixa, tudo eu peço pro Petit, da farmácia comunitária. E tem gente que eu preciso fazer realmente, passar uma faixa realmente. Só para falar que nós hoje falamos demais do Petit, mas não é propaganda. Não. É porque calhou. Não estava nem... Ó, Petit, um abração, adoro você, sua família, seu pai, mas não foi. Foi que calhou mesmo, que você colabora mesmo. Olha, a Vilma Torres, lá do Satélite, cumprimenta a todos do programa, que está muito bom. E comentar aqui, que faz tempo que ele enviou o Aécio, sobre a pergunta para sorteio. Atualmente os idosos são valorizados no Brasil? O Aécio mandou bom dia a todos. Se a educação do povo brasileiro está aquém de ser mais bem planejada, o resto aos idosos, infelizmente, está muito a desejar e muito mais ainda a ser valorizada por outro ser humano que também ficará velho. Pergunta a nossa entrevistada. A educação familiar seria a chave mestra relacionada com a educação que temos que ter com todos, independentemente, seja ele novo, adolescente ou idosos? Com certeza. Tá. Hoje nós perdemos o almoço. Nós perdemos o almoço de domingo, nós perdemos o corre-corre, tudo bem, todos, como o Jorge colocou bem, todo mundo precisa sair para trabalhar, mas nós não podemos perder os almoços de domingo, nós não podemos perder esse núcleo familiar que tem cada vez mais se dispersado. Nós temos que ter esse momento em família, olho no olho, respeito, realmente. Falando nisso, hoje eu vou almoçar com meu avô. Eles já falaram, vamos preparar o almoço, eu falei, já vou sair daqui e vou lá. Não, mas é por mais jovem almoçar com os pais, mas ajudar no almoço, ajudar a limpar a cozinha. Sim, não deixar a mãe lavar a louça, vai lavar a louça. É isso. É. Nós temos aqui a Regina Vilhena. O idoso não está tendo o respeito que precisa. Cumprimento a todos pelo programa, principalmente a Ivanilde. Obrigada. Está aqui, Regina. Ah, o Zenildo, o nosso grande ouvinte, o Zenildo Rodrigo da Silva, lá do bairro Santana, ele está trabalhando na Esplanada, mas ouvindo o programa e cumprimenta a todos pelo mesmo. Um bom dia para você, Zenildo. O Jorge dos Santos, no Residencial União. Abraço para a chefe, Vanilde. E cumprimenta pelo programa. O Jorge, quem é o Jorge? Seu Jorge tem mais de 80 anos, é idoso ativo, toca violão, canta, faz atividades na Coal. Ele e a esposa dele são um casalzinho maravilhoso. E tem outros lá também do União, do Morumbi, de outros bairros. Seu Jorge, beijo especial no seu coração. Poxa, Jorge dos Santos. Mas todos os Jorge são boa gente, né? Todos os Jorge são boa gente, olha. Isso não significa nada, tá, Jorge? Não, mas eu como uma pessoa humilde, eu sinto orgulho disso. Essa humildade. Olha só. Eu sempre lembro. Eu queria falar, a Cida, o Barbosa e a Cida entraram aqui. Bom dia a todos, parabéns à entrevistada. Ivanildo é um sol que aquece muitos corações. Poxa. Olha, Ivanildo. Deus abençoe sempre. Palavras do Barbosa. Abraços. Obrigada, a todos. Obrigada, Barbosa. É, olha só. A colocação que eu queria fazer é que existem algumas contradições entre as coisas que a gente vê. Por exemplo, quem governa o Brasil, né? Quem governa o Brasil? Tanto no... Ou quem está, por exemplo, administrando o nosso país, tanto na esfera, nas três esferas, nas três esferas que eu digo, não municipal, federal, mas como é que fala? Poder legislativo, poder, legislativo, executivo e judiciário, é gente da terceira idade. Sim. Então, não é uma contradição? A contradição se dá pelo seguinte, olha só. Quando você vivencia aquilo que você faz, você tem propriedade para ser colocado no papel. Quando você, por isso que eu falo, quando você é apenas de gabinete, o papel aceita tudo. O estatuto está aí para dizer. É maravilhoso o estatuto, está aqui, ó. Ele diz que a responsabilidade está aqui, olha. Está aqui para você ler. Ou eu posso ler para você. Pode ler, pode ler. Está aqui, olha. Ele diz, ó, no seu artigo 8º, o envelhecimento é um direito personalismo e a sua proteção é um direito social nos termos desta lei. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permite um envelhecimento saudável em condições de dignidade. No papel é maravilhoso. Então, Ivanildo, mas isso aí, essa lei, um jovem podia ter feito, não tem problema nenhum. É isso que eu quero dizer. A pessoa que está lá com 18 anos, que está fazendo isso, podia fazer isso, não tem problema. O que eu digo é o seguinte, quem está governando, seja no poder, o presidente é da terceira idade. O presidente da República é da terceira idade. Mas aí eu pergunto para você. A maioria dos legislativos são da terceira idade. Sim, está certo. E do judiciário mais ainda, sim, da terceira idade. Quer dizer, não está tendo uma contradição, não existe uma contradição, sim, por que que essas pessoas... não puxa mais sardinha para o lado delas. Não é só em lei, não. É em fazer as coisas acontecerem. É assim, tipo assim, peraí. O negócio está acontecendo comigo, eu não faço nada a meu favor. Tipo assim, eu não estou fazendo nada a meu favor, porque eu estou vendo que a minha classe, de quando fala de idade, está sofrendo tudo isso e a gente não vê eles agirem tanto que parece que não é com eles também. Quer dizer, não é com ele. Será que é a condição social? Sim. Que faz, eu não preciso, tudo bem, deixa pra lá. Porque na condição social dele, ele vai poder pagar uma clínica de 5 mil, de 10 mil. Ele não está pensando na maioria da população que não pode. E quando ele está com problema, ele vem para São Paulo, para o hospital Albert Einstein. Os mais caros. Vem para a Beneficência Portuguesa. Sim. Ele não vai num hospital do SUS, né? Não. Isso. Então a gente não sabe pode colocar... quanto custa o remédio. Então a gente não pode colocar a culpa no tipo assim, a gente não pode colocar a culpa na sociedade em si. A gente tem que colocar a culpa em quem tá realmente com o poder na mão, né? Por exemplo, o grande problema do idoso não é a idade, é a condição social. Sim, com certeza. É isso que eu tô falando. O grande problema do idoso não é a idade. Sim. É a condição social. Porque se o cara for bem, se o cara estiver bem, ele não tem problema nenhum. Como com a idade. Que eu vou chegar aos 80, aos 90? Com uma boa alimentação, com frutas, com verduras, com legumes. Aí eu te pergunto, o idoso que recebe hoje um salário mínimo, como que ele chega? Não, e tem outra coisa, Ivanildo. Dá a impressão que o idoso é um fardo, que o salário que ele recebe não pode aumentar o salário mínimo porque vai estourar a previdência. Mentira! Dá a impressão que o idoso, ele recebe dinheiro e guarda tudo. Não come, não vai, não compra remédio, Esquece que o idoso tem que ter lazer. Tem que ter lazer, ele tem que ter uma alimentação melhor. Como a criança está em desenvolvimento, ou o bebê, todo ser humano tem que ter essa dignidade. Está lá no artigo 5º da Constituição. Se nem a Constituição, que é o estatuto, nada mais é fruto de uma Constituição. Não, e você vê que o idoso também é um que precisaria ter uma alimentação diferenciada. Aquela mesma alimentação que ele comia quando tinha 40, 50 anos, depois de uma certa idade ele já não pode comer aquilo. Mas, Jorge, estamos chegando aí 9 horas e 49 minutos. Poxa vida, Ivanildo, eu queria falar... mas vamos falar rapidinho aqui, porque a gente já tem que terminar o programa. Que a gente fala do idoso, mas, por exemplo, a gente conhece a COAL, que você é assistente social da COAL, Sim. né? Há mais de 20 anos. Exatamente. Então, Ivanildo, mas a decana, a pessoa responsável por toda a instituição é a dona Licinha. Dona Doralice. E tem 76 anos, é 76? Não, ela tem 82. 82 anos, olha só. É porque pelo rosto dela, ela parece que só tem 76. Por quê? Porque ela não perdeu o brilho dos olhos, ela não fica parada, ela não parou em cima, parece que tem rodinha no pé. Ela é uma pessoa, ela é uma idosa atuante, ela é uma idosa que participa. Você pode falar assim, ah, dona Licinha, não entendi isso. Mas se você falar com ela, ela... Tudo que acontece na entidade eu levo a conhecimento dela, porque ela entende sim. Esse é o equívoco também, das teve, pessoas achar que o idoso não entende, entende sim. E não teve privilégio nenhum na vida dela. Não, a vida muito dela foi sacrifício muito... desde jovenzinha, né? Desde teve ela... até tuberculose nos ossos. Sim, sim, tem um livro. Aliás, tem um livro dela. Tem um livro dela, né? Tem um conta livro dela. Conta a história dela. Conta a história. A gente recomenda, não é porque eu sou a pessoa que passou essa história para o papel, né? Trazido as informações dela, dela e de outras pessoas que escreveram também algo, né? O livro Folhas ao Vento, uma vivência, muitas histórias. Um livro lindo que pode ser adquirido lá na Coal, na livraria Casa do Caminho também tem. Tem a foto da dona Licinha na capa. A gente recomenda o livro para vocês porque vale a pena. E quem adquire o livro está ajudando também a Coal, né? Então nós temos o livro lá na Coal e temos o livro também na livraria Casa do Caminho. E ela vai ser bisavó, viu? Que legal. Você ela vê? Vai ser bisavó. Folhas ao Vento, uma vivência, muitas histórias do livro da dona Licinha. Muito então, lindo. É um exemplo de pessoa da terceira idade atuante que está aí num movimento forte. Porque... E outra também, para a gente correr, Ivanildo, outra para a gente correr, Ivanildo, a Ivanildo da tenda de Umbanda Mãe Maria, que trabalha de segunda a domingo na tenda de Umbanda Hoje, Mãe Maria. Hoje, à tarde, entrega de cesta básica, dificilmente ela não vai. Ela sempre está lá. Ela está lá, atuante. E olha, e um detalhe da dona Ivanildo, depois que o seu Dalmo desencarnou, gente, ela leva à frente a tenda. Tem, lógico, tem as pessoas que colaboram, mas ela, de uma maneira especial, eu tenho que agradecer, principalmente pelo trabalho social, que ela tem dado um apoio, assim, que só Deus que pode ajudar e que Mãe Maria cada vez mais a fortaleça. E a dona Licinha, ontem ainda conversei com ela, estava falando lá dos idosos, falei que estaria aqui, ela até se escondeu assim, falei, não, a senhora não é velha, a senhora é idosa, porque a senhora é sempre atuante, sempre alegre e sempre levando as coisas em frente. E a Ivanildo também, com 70 e tantos anos já, sim. E eu também que quem quiser conhecer a Ivanilde, por exemplo, e a Mãe Maria, adquira o livro Das Sombras ao Alvorecer. Maravilhoso que também. O livro que nós lançamos o ano passado. Isso. E tem lá na tenda de Umbanda para vender, tem na livraria Colabora Casa do Caminho, também com o social da tenda também. Ajudando também com o trabalho da tenda de Umbanda Mãe Maria. Então, são pessoas que estão aqui próximas a nós, que são exemplo da terceira idade da atuação. Queria falar também do meu amigo, Rui Barbosa, né, que está aqui. Se a gente envelhecer com a lucidez que Nossa, ele tem, é legal demais, porque ele tem uma lucidez muito mais que a minha, né? Quando eu saio junto com ele, eu fico perguntando os caminhos. Onde é que vai, Rui? Para onde é que é? Para onde é que é que você deixa de ser? Então, quem acredita que o Rui vai fazer 80 anos de idade, né? Não, só vou fazer daqui 2 anos, viu, Jorge? Então, 78 vai fazer 79, né? Quem acredita nisso, vendo ele? Dificilmente, né? Não, mas eu só posso dizer uma coisa... Quantas plásticas? Eu só posso dizer uma coisa para você, viu, Jorge? Eu aprendi nessa vida que a gente não deve guardar rancor, não deve guardar ressentimento, não deve guardar raiva, e você deve estar sempre com o pensamento bom, que você vive muitos e muitos anos, não fica tão doente, não tem tanta doença, porque a doença faz parte também da nossa vida. Sim. Mas você terá uma vida muito alegre, justamente não tendo bronca de ninguém, não tendo raiva, não tendo mágoa, não guardar mágoa, nem ressentimento, e eu não guardo nada. O que eu tenho que falar, eu falo na hora. Depois de 5 minutos, já esqueci tudo e fim de papo. E a memória do Rui, eu acho incrível. Eu ainda não aprendi a levar desaforo para casa. Eu acho incrível a memória do Rui, porque ele chega aqui, ele está falando com você, ele lembra de 3 anos atrás que você esteve aqui no programa, ele lembra o que você falou. Eu acho incrível. E o Jorge acabou de lembrar também de Saulo Gomes. Sim. Né? De Saul Goodman é outro. Nossa. Não, mas tem uma ele falava, mas a gente ficava em dúvida. Ele falava, isso aí aconteceu no dia 5 de agosto, às 10 horas da manhã. Mas será que é verdade? Porque era tão boa tão a memória precisa. Dele. E só comentar aqui que a Cláudia mandou aqui uma mensagem lá no Facebook, falou, ó, mãe Ivanilde mandando um abraço a todos aí. Muita luz para vocês. Ivanilde lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. Ah, obrigada. Ah, pode falar. Eu, só para concluir o que para dizer o que você concluiu, o que o Rui estava falando, aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Chico Xavier. É. E aqui tem uma... Peraí, Ivanildo, tem evento lá na Coal. Fala tem um evento, gente. Tem um evento na Coal, que espero que depois, mais pra frente, vocês divulguem, nós vamos estar lembrando. Uhum. Dia 19/11, vai ter um monólogo espírita, um teatro, né? Lá na Casa do Oração Amor e Luz, no salão, não no salão principal, que é na frente, lá no fundo tem um salão maior. Os ingressos é R$20, todo revertido para a entidade que está precisando. E eu espero contar com a presença de todos. Mas qual que é o monólogo, já sabe qual que é? É, o monólogo é Minha Vida... Olha, a Mara é que passou para mim, mas se eu não me engano, é Minha Vida no Plano Espiritual. Legal. Algo assim. Mas eu vou trazer direitinho, depois eu dou para você direitinho, que não saiu ainda o cartaz, tá certo? Tá bom. Aí eu manda para a gente o cartaz, não esqueça. Divulgar. Não, vamos, né? Divulgar sim, com certeza. É, sábado, dia 7 de outubro, das 18 às 21 horas, nós teremos aí a Noite da Pizza do Centro Espírita, Casa do Chico. O convite é R$20. Está aqui, finalidade, manutenção das atividades do Grupo Espírita Casa do Chico. O local será no Clube da Sabesp, lá no Salão Paraíba, na Avenida Lineu de Moura, sem número, aí no Clube Santa Rita. Então, sábado, para comer pizza à vontade, das 18 às 21 horas. Bebida e sobremesa é pago à parte, por R$20, viu, Jorge? Está muito barato. Legal. E tem hoje... vários tipos de pizza. Criança até 5 anos não paga. Lembrando que hoje também nós teremos a nossa reunião lá no Paulo de Tarso, às 3 horas da tarde, às 15 horas, para a gente fazer a prestação de contas do evento dos Amigos do Chico. Então, você que participou do grupo, se quiser ir lá dar uma olhadinha na nossa prestação de contas, nós estaremos lá apresentando todas as nossas receitas, as despesas que tivemos, para dar satisfação para aqueles que participaram junto conosco desse grande evento que aconteceu aqui no mês de agosto. Hoje, às 3 horas da tarde, no Paulo de Tarso. O Monteiro, Monteiro só está aqui, ele fala do programa que está muito bom e pede endereço da casa irmã Sheila. Rodrigo, você tem? Rua Austral... Áustria, número 57, Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, repete. Aí, ó, Rua Áustria, número 57, Ribeirão Pires. Tem telefone para contato? Tem o site, entra no site irmãsheila.org.br. Sheila é com SH. Só ponto .org? Tem certeza? Não, é ponto .br também. Como é que você pronuncia irmã Sheila aqui na... O Sheila, como é que irmã é por e-mail? Sheila, eu vou postar aqui no Facebook, aí o pessoal entra aqui e coloca também. Porque acho que é... Peraí, irmã Sheila. Sheila é SCHEI2LIA.org.br. Tá. Tá bom? Aí é só entrar no site, lá também avisa quais são os próximos encontros, geralmente sábado. E entra aí, irmãsheila.org.br. A Mara Machado disse aqui que a peça Minha Vida no Plano Astral, ela já tem um cartaz, ela vai mandar pra gente. Então, a peça é Minha Vida no Plano Astral, ingresso limitado a R$20, né? E ela vai enviar, a gente divulga por aqui também. Obrigada, Mara. Tá bom? Só lembrando aqui, o nosso irmão Wilson Girardi também entrou aqui. Bom dia, vivencianos. E a convidada, né, Ivanilde, mais um excelente tema de hoje. Lembrando que precisamos investir para que o idoso possa ter cada vez mais melhor qualidade de vida e que o Brasil, em breve, terá a maioria de sua população constituída de idosos. Né? Ele pediu para participar do sorteio, o Rodrigo já tinha colocado aqui, viu? Seu nome e o nome da Lígia também. Paz e alegria em todos os corações é o que deseja o programa Vivência Espírita. Né? Vamos agora para os nossos sorteados, né, as pessoas que foram sorteadas aqui nos dois livros que são doados pela livraria Casa do Caminho. Quem foi sorteado foi a Solange Guedes Maia, a Solange lá de Jacareí, foi sorteada aqui, e o Joel Pires, viu, Joel? Olha só, a Estela está fazendo aniversário, mas quem ganhou o livro foi o Joel, né? E vocês podem comparecer à Livraria Casa do Caminho a partir de amanhã às 13 horas, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista, e lá conversar um pouquinho com o Mário Vinhas e retirar os seus livros, a Solange e o Joel. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Só para falar que no final nós vamos colocar a música aqui, no final encerrar com a música Luz do Mundo, do Sérgio Santos. Bom dia, já falei muito hoje. Bom dia. Bem, Jorge, só tem três coisinhas que eu queria falar aqui. Olha, não devemos envelhecer sem alegria ou com pouca graça. Acreditar que mesmo na velhice, o novo existe. E por último, Deus está sempre pronto para transformar a água em vinho. Então não se esqueça disso. Nosso agradecimento para o Serginho, para a Deli, para a Graça, para a Camila, que estiveram aqui conosco, nos auxiliando, e também para a nossa querida amiga Andréia, na mesa de som. Só passar um recadinho aqui também, a Ludmilla, ela mandou um bom dia aqui, e também está divulgando lá no Grupo Espírita Casa da Prece, em Jacareí, em prol da Casa da Prece, um rondelli, um presunto, queijo, creme de espinafre, dia 28/10, sábado. Então vai ser às 10 horas da manhã ao meio-dia. Já é um almoço, né? Então, convidando para esse almoço lá que eles vão preparar, que vai ser na Rua Regina, número 253, lá no Jardim Esper, em Jacareí, próximo ao Hospital Alvorada. O valor é de R$ 35,00. Também é em prol lá as obras sociais dele e a Casa Espírita, Casa da Prece, que é uma casa nova lá em Jacareí. Então, eu só queria dar um recado para a Ludmilla, aproveitando. Que dia 14 eu estarei, eu quero um lugar lá no ônibus para ir para Ribeirão Pires. Ah, dia 14 que estão organizando isso, também, tá. O ônibus por causa do retorno de Jacareí. Legal. Então, agradecer a participação de todos, pedir desculpa aqui que a gente não conseguiu ler as mensagens, a Vera Luz, a Adriana Silva, o Marcos Gael Gama, a Michele Feitosa, que mandou algumas mensagens aqui. A gente pede desculpa por não poder ler todas as mensagens de vocês. Mas convidamos vocês até o próximo domingo. E obrigado pela audiência aqui no Facebook Live e na Rádio Online. Lembrando que esse programa é reprisado na Rádio Online todas terças, quintas e sábados às 8 horas. Então se você perdeu ou gostou e quiser compartilhar alguém, pede para acionar o nosso aplicativo e ouvir a reprise desse programa. Domingo quem estará conosco vai ser o Maurício Tomé para encerrar os 12 segredos de Jesus. Jorge. Legal. Que ele não consegue encerrar os 12 segredos. Legal, legal. Então, até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Ivanilde, oi. Se você puder encerrar, falar alguma palavrinha e fazer a prece de encerramento, por favor. Eu agradeço mais uma vez. Primeiro a Deus. Agradeço a todos pelo convite, agradeço a todos que participaram, aqueles também que não puderam participar, que depois vão estar assistindo através da rádio online, e que nós possamos refletir realmente, todos nós possamos ser multiplicadores e termos a paciência e termos principalmente a solidariedade de olhar o outro como irmão, independente se é seu pai, se é sua mãe, olhe o idoso com carinho, porque você também vai se tornar um idoso. Essa prece é a prece do Pai Joaquim, onde ele diz: Senhor, nesse momento eu procuro na oração, na irradiação divina, buscar tudo aquilo que necessito: a saúde para o meu corpo, o equilíbrio para a minha mente, que os meus pés saibam onde pisar, que eu possa encontrar amigos e fazer amigos, e que meus inimigos possam me espelhar. E que possa Tu, Senhor, dar a mim e a minha família tudo aquilo que mereço por direito divino, porque somos filhos de Deus, e de Deus perfeito assim queremos ser, e que a nossa oração possa atingir todo o universo de luz, de sabedoria, e de perdão. Obrigada, Senhor, obrigada pelo dom da vida. Me lembro quando criança, meu pai me falava assim: eu quero te dar o exemplo e a força que vem de mim. Falava com alegria: trabalho não faltará, a paz e o conhecimento com Deus na frente conquistarás. Prossegue sempre estudando e a luz do mundo encontrarás. Sentava sempre ao meu lado, na hora de ir dormir. Contava nas historinhas, passagens que eu nunca ouvi. Dizia que um homem puro, que tinha os olhos azuis, deixou-nos a mensagem linda, que o homem ainda não compreendeu. Mostrou-nos a fraternidade, toda a caridade ele aqui viveu. Pediu-me pra ter humildade, fazendo amizade eu ia vencer. Que existe um mundo radiante, não muito distante a nos esperar. Que além a vida continua e que pras alturas eu irei voltar. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!